o fim já está chegando. O amor se esfriou, a angústia e o pranto, e o resultado é o rancor. Mas virá um grande dia, que alegria! Vamos sorrir e viver em harmonia. A falsidade e a maldade não terão lugar, só verdade, o amor e a paz ali vão reinar. E quando o dia chegar, eu vou voar pra um novo lar, lar doce lar. Vou abraçar o meu Senhor, pra sempre adorar o bom mestre do amor. Mas virá o grande dia, que alegria! Vamos sorrir e viver em harmonia. A falsidade e a maldade não terão lugar, só a verdade, o amor e a paz ali vão reinar. E quando